Decreto da cura e da libertação. São Miguel à frente, São Miguel atrás, São Miguel à direita, São Miguel à esquerda, São Miguel acima, São Miguel abaixo, São Miguel, São Miguel, onde quer que eu vá, eu sou o teu amor que protege aqui, eu sou o teu amor que protege aqui, eu sou o teu amor que protege aqui. Arcanjo Miguel, ajuda-me, ajuda-me, ajuda-me. Arcanjo Miguel, defende a minha fé. Arcanjo Miguel, defende a minha fé. Arcanjo Miguel, defende a minha fé. Onde eu estiver, lá está o Arcanjo Miguel. Onde eu estiver, lá está o Arcanjo Miguel. Onde eu estiver, lá está o Arcanjo Miguel. Eu sou o guardião em nome do Arcanjo Miguel. Eu sou o guardião em nome do Arcanjo Miguel. Eu sou o guardião em nome do Arcanjo Miguel. São Miguel, São Miguel, eu chamo por ti com a tua espada de fogo azul. Liberta-me agora de divino poder proteção. Vem encher o meu mundo sobre meu ser. Desfralda a tua bandeira da fé. Raio azul transcendente na minha alma faísca. A graça de Deus dá-me cura e fulgor. São Miguel, São Miguel, amo-te sim com a tua imensa fé. Inunda meu ser de divino poder proteção. Vem encher o meu mundo sobre meu ser. Desfralda a tua bandeira da fé. Raio azul transcendente na minha alma faísca. A graça de Deus dá-me cura e fulgor. São Miguel, São Miguel e legião da chama azul, venham selar-me e manter-me fiel e leal de divino poder proteção. Vem encher o meu mundo sobre meu ser. Desfralda a tua bandeira da fé. Raio azul transcendente na minha alma faísca. A graça de Deus dá-me cura e fulgor. Por tua chama azul eu sou saturado, abençoado. Da armadura azul de Miguel eu sou agora revestido. Por tua chama azul eu sou saturado e abençoado. Da armadura azul de Miguel eu sou agora revestido. Por tua chama azul eu sou saturado, abençoado. Da armadura azul de Miguel eu sou agora revestido. E com toda a fé eu aceito conscientemente que isso se manifeste, que se manifeste, que se manifeste, aqui e agora com pleno poder de Deus, eternamente mantido, onipotentemente ativo e em contínua expansão, abrangendo o mundo inteiro, até que todos tenham ascendido totalmente na luz e sejam livres. Amado eu sou, amado eu sou, amado eu sou. Eu sou um ser de luz violeta, eu sou o amor que Deus deseja, eu sou um ser de fogo violeta, eu sou a pureza que Deus deseja, luz fulgurante da chama violeta, ilumina agora cada um dos meus filhos, envolve tudo em torno deles, transmuta todas as energias negativas em positivas, garanto o retorno ao meu lar em segurança, eu sou a chama violeta. Atuando agora em mim, eu sou a chama violeta, só me submeto à luz, eu sou a chama violeta, magnífico poder cósmico, eu sou a luz de Deus, brilhando a toda hora, eu sou a chama violeta, radiante como um sol, eu sou o sagrado poder de Deus, que a todos vai libertando, em nome da amada e poderosa presença, eu sou. Em nome do Santo Cristo interno, eu invoco a chama violeta de Deus, do Mestre Saint Germain, para que me auxiliem a transmutar o meu karma pessoal, de minha família e de toda a humanidade. Meu coração é um chakra de fogo violeta, meu coração é a pureza que Deus deseja. Meu chakra laríngeo é uma roda de fogo violeta, meu chakra laríngeo é a pureza que Deus deseja. Meu chakra umbilical é um sol de fogo violeta. Meu chakra umbilical é a pureza que Deus deseja. Meu chakra frontal é um centro de fogo violeta. Meu chakra frontal é a pureza que Deus deseja. Meu chakra esplênico é um centro de fogo violeta. Meu chakra esplênico é a pureza que Deus deseja. Meu chakra coronário é um lótus de fogo violeta. Meu chakra coronário é a pureza que Deus deseja. Meu chakra fundamental é uma fonte de fogo violeta. Meu chakra fundamental é a pureza que Deus deseja. Fogo violeta, amor divino, refúgio no meu coração. És eternamente a fiel clemência e harmonia. Contigo mantenho-me sempre. Eu sou luz, ó Cristo em mim. Liberta para sempre o meu pensamento. Fogo violeta, brilha para sempre no mais profundo da minha mente. Deus que me dás o pão de cada dia. Com fogo violeta, inunda minha cabeça, até que o teu celestial fulgor faça da minha mente uma mente de luz. Eu sou a mão de Deus em ação, todos os dias alcançando a vitória. A maior alegria da minha alma pura é caminhar pela senda do meio. Eu sou o perdão atuando aqui, todas as dúvidas e medo transcendendo, libertando os homens para sempre. Com asas de cósmica vitória, com pleno poder, eu invoco perdão a toda hora, em toda vida, em qualquer parte. Eu inundo com a graça do perdão, medos e dúvidas já não tenho, pobreza e miséria estou transmutando, pois agora eu sei que tudo que é bom vem dos reinos do alto. Eu sou a mão das riquezas de Deus, derramando os tesouros de luz, recebendo agora a plena abundância para as necessidades da vida prover. Eu sou a vida da direção divina, que a luz da verdade brilha em mim. Concentra aqui a perfeição de Deus, liberta-me de toda a discórdia, que eu fique para sempre unido à justiça do teu plano. Eu sou a presença da perfeição, vivendo a vida de Deus no homem. Todas as minhas vestes estou mudando pelo esplendor do novo dia. Com o sol do entendimento todo meu ser resplandece. Eu sou a luz interior e exterior, a luz do eu sou envolve-me todo, inunda-me, liberta-me, glorifica-me, sela-me, cura-me, purifica-me, até que transfigurado descrevam-me. Estás brilhando como filho, estás brilhando como sol. Eu sou a chama da ressurreição, que irradia em mim a pura luz de Deus. Cada átomo estou elevando, não há mais escuridão em mim. Eu sou a luz da presença de Deus, vivo e livre para sempre. A chama da vida eterna ergue-se agora com asas de cósmica vitória. Eu sou a luz da ascensão, a vitória fluindo livremente. Todo o bem obtenho em mim para toda a eternidade. Eu sou a luz, não há mais fardos. Elevo-me na atmosfera, sobre todos derramo com pleno poder de Deus meu maravilhoso canto de louvor. Salve, eu sou o Cristo vivente, o que amo eternamente. Ascenso agora com poder divino. Eu sou o sol resplandecente, amada presença do eu sou tão deslumbrante. Sela-me no teu facho de luz, da chama dos mestres ascenso, agora invocada em nome de Deus, que ela mantenha o meu templo livre de toda a discórdia que me é enviada. Eu invoco agora o fogo violeta para que transmute qualquer obscuridade e mantenha-me em nome da liberdade, até que eu seja um com a chama violeta. Visualizo um imenso pilar de fogo violeta, como na figura dos mestres atuando em mim, quando se fizer o facho da luz divina. E com toda a fé eu aceito conscientemente que isso se manifeste, que se manifeste, que se manifeste, aqui e agora com pleno poder eternamente mantido, onipotentemente ativo e em contínua expansão, abrangendo o mundo inteiro, até que todos tenham acendido totalmente a luz e sejam livres. Amado eu sou, amado eu sou, amado eu sou. Magnífica luz cósmica, Presença radiante do Eu Sou, proclama a liberdade em toda parte, com ordem e controle de Deus, a cura a todos venham dar. Magnífica luz cósmica, as hordas da noite vêm transformar, proclama a liberdade em toda parte, com justiça e serviço leal, eu venho ter contigo, ó Deus. Magnífica luz cósmica, eu sou o invicto poder da lei, que proclama a liberdade em toda parte, boa vontade enaltecendo, eu sou a liberdade ainda em vida. Magnífica luz cósmica, corrija agora todo erro, proclama a liberdade em toda parte, a vitória do amor é para todos, eu sou o saber que todos terão, eu sou a santa luz da liberdade, a esperança nunca perco, eu sou a santa luz da liberdade, para sempre partilhada, liberdade, liberdade, liberdade, aumenta, aumenta, aumenta, eu sou, eu sou, eu sou, para sempre eu sou a liberdade, em nome do eu sou que eu sou, invoca a presença divina do Cristo Jesus, pela autoridade da cruz cósmica do fogo branco, assim será, tudo que é dirigido contra o Cristo em mim, nos santos inocentes, nos nossos amados mensageiros, em todos os filhos e filhas de Deus, é transformado agora pela autoridade do Alfa e do Ômega, pela autoridade do Senhor Narayana, de todos os mestres da divina hierarquia, eu sou no centro deste templo, declaro na plenitude de todo o Espírito, da grande fraternidade branca universal, que aqueles que praticam as artes sombrias contra os filhos da luz, são convertidos agora pelas hostes do Senhor, recebam agora o juízo do ser crístico em mim, em Jesus e em todos os mestres ascensos, recebam agora a total devolução transmutada pela energia do Cristo cósmico, dos feitos nefastos que vem praticando desde a encarnação do Verbo vivo. Eu sou o Filho de Deus, eu sou a chama de Deus, estou firme sobre a rocha do Verbo vivo e declaro com Jesus, o Filho vivente de Deus, não passarão, não passarão, não passarão, Elohim, Elohim, Elohim, Om Glória Naradeva, Hrim Glória Narayana, Srim que nos bosques de Badari, Klim dos Yogis é o Senhor, Om Hrim Srim Klim Aim Sauhu, Om Glória Narayana, Glória aos Siddhas Kumaras, Glória a Dakshinamurti, Hrim Srim Klim Srim Aim Sauhu, Saha Ham, sem nascimento eu sou, Ram Saha, sem morte eu sou, Aim Ram Ram Klim Glauhu, Krim Sauhu, Bam Dum Om, Om Namaste Naradevaya, Hrim Namo Narayanaya Sha, Srim Badari Vananataya, Klim Yogi Nampataye Namaha, Om Hrim Srim Klim Aim Sauhu, Om Namo Narayanaya, Namaha Siddha Kumarebhyaha, Om Namo Dakshinamurtaye, Hrim Srim Klim Srim Aim Sauhu, Saha Ham Ayaro Ham Ham Saha Amirto Ham Aim Ram Ram Klim Glauhu Krim Sauhu Bam Dum Om Om Om Om Namaste Namaste Namaste Anantahe. Thank you.